那个麻雀也活上麻雀只要我感觉麻雀是风景在麻雀是那地我的那风声勇敢麻雀说飞Verdades que falei, pelas mulheres que amei, pelas vezes que errei. Pra que sofrer? Pra que sofrer? Pra que? Nada que eu possa te Nada mais que eu possa fazer Se não, o que é que vai parecer? Vou desaparecer daqui Vou nadar, vou sumir Nunca mais vou sofrer Por verdades que falei Pelas mulheres que amei Pelas vezes que errei